mais bobo. Um dia não estarei mais aqui e o silêncio vai ocupar meu lugar. Pra um, saudade vai gritar dentro do peito. Pra outros, talvez nem vá incomodar. A vida é assim, não dá pra agradar todo mundo entre abraços sinceros e olhares frios. Deixei minha marca, mesmo que pequena, no coração de quem caminhou comigo. Sei que vou fazer falta pra uns e pra outros, nem tanto assim, mas o tempo vai contar minha história do jeito que lembrar de mim. Sei que vou fazer falta pra uns e pra outros, nem tanto assim, mas no fundo eu só queria ter deixado algo bom aqui. Não espero aplausos nem medalhas, só que lembrem de mim com verdade. E que mesmo quem não sentiu minha ausência pense um dia no valor da amizade. Sei que vou fazer falta pra uns e pra outros, nem tanto assim, mas o tempo vai contar minha história do jeito que lembrar de mim. Sei que vou fazer falta pra uns e pra outros, nem tanto assim, mas no fundo eu só queria ter deixado algo bom aqui. E quando o vento levar meu nome, que ele sopre com carinho ou indiferença, o importante é que vivi minha vida do meu jeito, com minha essência. Sei que vou fazer falta pra uns e pra outros nem tanto assim, mas o tempo vai contar minha história do jeito que lembrar de mim. Sei que vou fazer falta pra uns e pra outros, nem tanto assim, mas no fundo eu só queria ter deixado algo bom aqui. Sei que vou fazer falta pra uns e pra outros, nem tanto assim, mas o tempo vai contar minha história do jeito que lembrar de mim. De quando o vento levar meu nome, que ele sopre com carinho ou indiferença, o importante é que vivi minha ausência do meu jeito, com minha essência. E quando o vento levar meu nome, que ele sopre com carinho ou indiferença, o importante é que vivi minha vida do meu jeito, com minha essência.